Viação 3601, 3601 Congonhas, tem que ver como você está. 3601, bom dia, autorizado Congonhas 360, 9016, decolada 10, com curva direita na Cael, Leda Bridge. Controle 1208, oceano 5145. Autorizado 360 para Congonhas, pela Pedro Luno Meia, decolada 10, curva direita, feira da Eoleda, após 20, 1208, controle 1145, transponder para 3601. 3601 está correto, chama o pushback e questionamento no 9, tá? 3601. 3601-09, autorizado, chama a taxa. Romeu, Bravo Whisky, aciona a identificação, desce para 2 mil pés. Quem é legal no 0 no 4, chegada bom. Pode manter a high speed para você. Taxi Tutan 3601 no Taco 121 no bordo, 4 horas de autonomia, saindo o galinho. 3601 no taxi autorizado via Pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10 chama pronto, altímetro 10 no 4. Pátio Índia Alfa, o ponto de espera vai chamar pronto, Tutan 3601. Para pronto, 3601. 3601, no decolagem autorizado no 0, vento 090 grau com 109. Decolagem, 3601. 301, decolou 50, controle 1208. 208, então, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3601. 3601, bom dia, contato radar, sua 360, direto Leda. Pode Leda, até 3601. A Duna estabilizando no momento, Papai Romeu, esse Bravo Whisky. Esse Bravo Whisky, torre 1895. 1895, bom dia, moça, obrigado. Bom dia. Torre de controlamento de Salvador, bom dia. Esse é o Papai Romeu, Whisky Bravo Whisky, estabilizou e LS pista 10, passou Duna. Whisky Bravo Whisky, bom dia. Vai pousar na 10 ou na 7? Na 1-10. Ciente, o Whisky Bravo Whisky, livre pouso 1-0, vento 0-9-0 graus com 0-9-9. Livre pouso, Whisky Bravo Whisky.